18. 18. Limpieza de la casa. Limpeza da casa. Hoy es sábado. Hoje é sábado. Hoy tenemos tiempo. Hoje temos tempo. Hoy vamos a limpiar el piso. Hoje vamos limpar o apartamento. Yo limpio el baño. Eu limpo a casa de banho. Mi marido lava el coche. O meu marido lava o carro. Los niños lavan las bicicletas. As crianças lavam as bicicletas. La abuela riega las flores. A avó rega as flores. Los niños ordenan su habitación. As crianças arrumam o quarto. Mi marido ordena su escritorio. O meu marido arruma a sua secretária. Yo pongo la ropa en la lavadora. Eu ponho a roupa na máquina de lavar. Yo tiendo la ropa. Eu estendo a roupa. Yo plancho la ropa. Eu passo a roupa a ferro. Las ventanas están sucias. As janelas estão sujas. El suelo está sucio. O chão está sujo. Los platos están sucios. A louça está suja. ¿Quién limpia las ventanas? Quem é que limpa os vidros? ¿Quién aspira? Quem é que aspira? ¿Quién lava la vajilla? Quem é que lava a louça?